check, check. All right. Why don't you just chupala? Chupaki chupa, chupaki chupa, chupaki chupa, chupa, chupaki chupa, chupaki chupa, chupaki chupa, chupala. Come on. Stick it and stick it and ride it. Just lick it and stick it. Just lick it and stick it and stick it and ride it. Just lick it and stick it. Chupa que chupa, chupala. Atrévete, atrévete. Vente acá, tócala. Atrévete, atrévete. Bésala, chúpala. Atrévete, atrévete. Vente acá, tócala. Atrévete. Bésala, chúpala. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupala. Come on.